DJ Tom. Você vai me chamar por onde for. Deixa eu abraçar a Dani, a Ana, Mara de Curuçá. E sentir oi. Solidão. Você vai seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Saudade. Pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, a dona da noite chegou. Você vai ver de frente a saudade. Deixa eu abraçar a Rosária e o Rogério está aqui com a gente. Sou teu homem, meu amor. A carroça da saudade. A carroça da saudade. E amiga louca, 10 megas top. Um abraço aí o Paulinho, o Léo Miranda, das Américas. Alô, Reginaldo! Você vai abraçar seu travesseiro. Saudades. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade. Luxuosa carroça da saudade. Agora com seu novo visual. Meu amor, alô! Dançando a saudade com o homem do alô. Alô. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você. Um abraço a Lígia, Samara, sim, Alexandre. Me olhava nos olhos. O borracheiro. Vindo pra mim. Cara de corno aí do, de terra alta. Pra me arrumar. Sonhando provar o teu beijo. O louquinho e a primeira dança. Esperando a hora chegar. Do transporte escolar de Curuçá e a esposa Liviane está aqui com a gente, valeu! E a galera do Cristo Rei! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Meu amigo Raio, irmão Ronaldo. E você nunca vai. Pop Restafá. Tudo um abraço. Não deu certo. Luxuosa carroça da saudade comanda a festa. Você é obrigado. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro. De novo! Tocando carícias e eu quase louco. Meu amigo Mel, que o branco e a esposa Sueli de Sore. Isso aqui com a gente. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo. o nosso amigo Bini. Alô, Bini! Aqui na Luxuosa, um abraço aqui do Tom. DJ Tom. Remédio indicado pra curar paixão. E o Bob Manelis de Curuçá. É a solução. A dona da noite. Sem fronteiras. Isso aqui é o ladinho da nossa luxuosa, pode crer. E cada noite, meu amigo Júnior, DLD e a sua esposa Leia. É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana. Pra curar paixão, vou beber. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Luxuosa carroça da saudade. Agora com seu novo visual. Os velhos aguardam dão valor, babuíno. Não te amestrua aí atrás. Deixa comigo aqui que ela chegou. A dona da noite chegou. Chegou. Chegou. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber. E a galera do Fluminense aí, em janeiro a carroça vai estar por lá. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. Castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. E os cobras verdes, bem mais que a minha. Um abraço aqui do Tom. Já não posso viver sem o teu olhar. E a lua pega fama. Oi, maestro, chega aí. A dona da noite chegou com seu novo visual. Eu sempre busco em meus sonhos aquele seu lindo olhar para a saudade em meu peito. Nosso amigo Henrique, está aqui com a gente. Já já tem aquela pressão que ele gosta. Volta comigo, amor. Vivendo sem seus carinhos, a minha vida é chorar. Meu amigo Branco, junto com o Batata, Teca Samba e o Bruno Coxa. Você é a rainha. Aí pedido. Céu sem estrelas, você vive a bailar. Carroça da saudade, a dona da noite. Bem mais que a minha vida. A dona da noite. Carroça da saudade, a dona da noite. Sucesso! 21º Festival do Marisco. Valentim! Vamos embora até 6 da manhã, do máximo! Joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cálice e calor, claro como o sol azul. vocês. Fado, sina, leite, ouro, canta que te quero bem. Brilha que te quero, luz andaluz, passa como nosso amor. Nossa linda juventude. Meu amigo Marquinho Brumão, tem de Marapani. Isso aqui com a gente, um abraço, Marquinho. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio. Claro como o sol raio. Meu amigo Ronaldo do Pop, Rastafari. Luxuosa carroça da saudade. Agora com seu novo visual. Dona da noite. Assessorada aí pela FIA. Se aqui com a gente, um abraço. Essa beleza, um divisouro. Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom. Raça como nossa cor. Nossa linda juventude. Página de um livro bom. Da boutique Emoção Jean, aí de Curuçá. Emoção diz: rock, rock. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sua ausência maltrata demais minha vida. Você se foi, sem nada me dizer. Sempre esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito. Os pés rachados ali de Valentim. O grande Nelson, a saudade, o Nilson, o Guilherme, Edir e o Lucas. E já tem cedendo frangilha na mão do maluquinho. Pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Sequência Dona da Noite. Mas você se foi, sem nada me dizer. Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer. E aí, Fanderson? Volte logo, pois o amanhã Prime, juntamente aí com o inspetor Carlinho e a da fila de americano. Eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem. A dona da noite chegou. E aí, pede pra elas te entregar. Será que ela se entrega hoje? Se entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim. E a nossa luxuosa irá tire toda tua roupa. É verdade, ela que é mim, a dona da noite. Teu bichinho de estimação, me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Quanto te quero, e por esse momento logo uma decisão. E aí, gerente Vera Verão? Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Ele tá na área, gerente Vera Verão. E o cima do atalaio são aqui também. E entrega pra mim e deixa meu corpo. Olha o Falcão, hein? O teu corpo. E entrega pra mim e deixa te amar do jeito mais louco. E entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. Ah, tu já sabes do quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Ah, tu já sabes o quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Todo carinho as marisqueiras. Eu estou. Elas que na verdade serviram muito bem. Aí os nossos funcionários da nossa empresa carroça. As marisqueiras. Um abraço do homem do alô. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Deixa eu abraçar com todo carinho a família Garcia. Coração, família Garcia que está em peso aqui com a gente. Hoje estão derramando muito gelo, meu irmão. Beijos, abraços, sentir seu calor. Luxuosa carroça da saudade. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Nosso amigo Diel, do Curral do Diel. Ali tem toalhinhas, taças, canecas, camisas. É, meu céu. E para aquelas mulheres que não usam calcinha, tem calcinha também, ouviu, filha? Vida, pois é. Fofinho de amor. Tem aquele boné do Pai Sandu, do Leão. Enquanto tudo isso ali, esperando, no curral do Diel. A alma está queimando neste fogo abrasador. Atenção, Vidigal, dá um chega! Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Luxuosa carroça da saudade, agora com seu novo visual. Música. Lúcio CDs. Vai, bilhete perfumado. Vai ao encontro dela. E a saudade, papai! Vai dizer só pra ela do meu sofrimento. Tô quase morrendo com saudade dela. Saudade dela. E o bilhete, hein? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão Pepe, Gilson, Jubileu, o coração. Pepe, tá, Juan da Vila Jamericana, estão aqui. Se ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Saudade. Pra que mais amar? DJ Tom. Me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Meu amigo Eder, considerado 3D da família. Os laricados de Marapani. Um abraço pra vocês. Já já a pressão sobe, meu. Bilhete, seja meu amigo. Pra ela não me esquecer. Nosso amigo Aloysio Lipeza. Confesso que a solidão. Nossa amiga Ana Maria do Pitos Lanche. Hoje quero dar o apoio aí. A nossa empresária Amélia Gacete. Outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Meu amigo Thiago. Pra que mais amar? Este pacote vai só de manhã. E aqui vou me mais acabar. Mais um batom. Lúcio Campos, na cidade. E aí? Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? E a família Maria Pinho. Meu amor, minha querida, querida Helena, querida Helena, juraste. E a equipe não para de entrar nessa tela. Me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Meu amigo Igor da Pedreira, rompendo fronteiras. Um abraço pra você. Te adoro com pureza. A dona da noite. Não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. E não quebro a minha jura. E aí, Jorge? Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, preocupado e careca. Helena, um abraço pra você. Grande amor. Para Big! Helena, Helena, querida. Nosso assessor de luxo. Ativei, e a sua motoqueira. Pra sentir o sabor dos teus beijos. Mas é cheiro, né, Jorge? Meu desejo de deixar de sofrer. Pra sentir o sabor. Alô! DJ Tom! Égua do CD, Lúcio CD! Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. Vai vender que nem água hoje. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. E a galera dançando Vila Valentim, como é que é? Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. Que ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até nosso amigo Billy GDK e a primeira dama Luquinho e a primeira dama também. Um abraço pra vocês aí. Luxuosa Carroça da Saudade, agora com seu novo visual. Aí Marcelo não chega, o Marcelo fotógrafo. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Ajuda aí, babuinho. Na vida, põe uma cadeira, cai, põe uma mesa, põe, pega um case. Para que exista vitória, é, irmão, quem é tem que vencer. Bota aqui, Marcelo. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo, me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Daqui a pouquinho tem um show, viu? E me machuquei. Até alvorada, vai até 6 da manhã. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, a carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Luxuosa Carroça da Saudade, agora com seu novo visual. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Um conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Festival do Marisco, papai. Com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sei de... Deixa eu abraçar o nosso parceiro Ítalo e a dona Alessandra. Na verdade, o Ítalo é o cara que trouxe a carroça da saudade. Isso aqui, e olha, 10, recepção 10. Ouviu, Ítalo? Um abraço pra você, tamo junto, garoto! Casaria. Carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. Essa é a festa, essa é a vibe. Luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Daqui a pouquinho tem o show e as emoções vão rolar solta aqui no Festival do Marisco Tom. Nossa Senhora! DJ Tom! Quando acordo bem cedinho, sinto-me só sem teu carinho. Yeah. E os Silvas! Em alta velocidade, vou a 100 pelas. Meu amigo Júlio Pirata e o Coelho e a galera do comércio estão aqui com a gente. Bora, Coelho! É toda a minha vida, não encontro outra saída. E o Maciel está aqui com a gente, né, Babu? Que meu mundo é um fracasso, sem te tê-la em meus braços, posso até morrer. E aí, gerente Juninho? Meu coração que te ama já não pode se conter. Sentindo assim a distância de você. Meu coração que te ama já não pode se conter. Sentindo assim a distância de você. Assim o dia passa. E aí, Amanda, tá com sono, hein? Sem graça, a noite vem. Logo mais. A mozão diz: a noite é hoje mais perto de você em Curuçá. Você. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai comigo em minha mente, mas é sempre batata diferente. Da caçamba e o Benilson de Marapani. E os laricados. Mais um pouco e amanhece, outro dia vem. Dona da noite. Meu coração que te ama. Bora, Gilson! E Silva Batalaia. Sentindo assim DJ Tom detonando todas. Alô! Pode me torturar, amor. Pode me torturar. E aí, preocupado? Esse abraço, amor, que eu não vou me incomodar. O que ela diz? Pode me torturar, amor. Pode me torturar. Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Sinto como um pássaro quando quer voar. Sinto livre e solta, amor. A luxuosa irá. A dona. A dona da noite chegou. Prometo a você que não é tão difícil assim esquecer. DJ Tom. Nosso patrão Carlitão tá na área, Josias. E ele diz assim, ó. Se você não me queria, por que foi me procurar? Brincar comigo não devia, e nem tão pouco te amar. Ah, chega, eu já sofri bastante. Chega, eu quero estar distante dessa brincadeira. Dessa brincadeira de amantes. Dessa brincadeira de amantes. Vamos dar teu bolo na Via Show, é? Aniversário da motoqueira fantasma. Quero ver. Se você não me queria, por que foi me procurar? Brincar comigo não devia. É do Marcelo fotógrafo. Foi nem tão pouco de amar. Ah, chega. Cristian Nilda, Alex, eu já sou Alexandre, Pati, Prevessa, chega. A família Mendes de Curuçá. Eu quero estar distante dessa brincadeira de amantes. Dessa brincadeira de amantes. Mais uma! Tá cerrado aí. Vai. Eu quero meu amigo Dico da Tubo K. É o nome da emoção e tá fechado com o Dieguinho, né? E com o homem do Alô também. Eu quero ver você virando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você virando aqui comigo. Ele já chega bonito. Você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Prepara aí, Marcelo! Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Falando aí, você a nossa music diz é a marca do momento. Você pra mim. Fechou, fechou. Fechou, fechou. A marca do momento estourou. Music diz. Veste você bem, Muse D. Comigo, amor. Veste os melhores. E a Muse D. Comigo, amor. Vem, é ela que tá comandando a noite. A dona da noite chegou. Alô, Quilho Maués. Josi Modas. Um abraço pra você, doutor. Alô. Fechou no chute certo. Fechou também. Ana lhe deu a de prêmios. Tudo junto e misturado. Fechou com o homem do Alô também. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui com... Alô, Nilson. Eu quero você. Tamo junto, papai. Com a gente se amando. Comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Bora esquentar esse salão. Oh, Mandar um abraço pro meu parceiro Renato do Tacacá do Renato também. Fechou! Fechou o Gume do Alô! Alô! Valentim! Só no craqueado! Oi, Angela! Marguerite! Papelê! Meu amigo Bruno! Meu amigo Brunão! Brunão das Flashes! Um abraço pra você e tá fechado também! O homem do alô! Alô! Angela! O novo visual! Também fechou com a Flashes! Angela, você busca onde você? Angela, você busca onde você? E depósito com obediência a Jesus. Só que ele é bom de craqueado, eu quero ver! Angela, vai ele! Angela, vai Angela, vai ele! Angela, vai Angela, se busca por lá ver! Angela, se DJ Tom, detonando todas! Angela, se busca por te ver! Angela, deixa o homem do alô tocar mais uma, vamos agora! E nossa amiga Cris, Tina, Carmelândia passeando aqui. E me dorou tal na peça. Oi! Se der moi moi uma. Babu! Bebis me ai budu. Me não pensa visambudu. Está pouco big play. Nesma big bubir rei. Me mil wakate plasma. Pra raiere sambasa. Olha o caqueado! E aí? Segura, meu irmão! Oba! Luxuosa carroça da saudade. Esse é o novo visual. Chegou. O novo visual chegou. Se liga aí, ó. A nova música da carroça. Com ele, Alôzinho. Não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em ti. Aquela noite de amor, apareceu até Paris. Alô? Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, cê parecia um covarde, amor. Agora sinto saudade. Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Correntes se romperam, meu coração se abre, amor. Agora sinto saudade. Irlã! Como eu vou te esquecer? Se tudo começou aqui, na luxuosa carroça, amor. A Carretina Valson. Foi onde te conheci. Alô, carroça, festa! Como eu vou te esquecer? Como é que eu vou te esquecer? Se a dona da noite chegou. A dona da noite. Com Didi Stranginiton. Didi Stonini Josias. Alanzinho, simplesmente romântico. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, e aí, Aloysio? Eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vale. Paloma, Gabizinha, Eva, Gil e a Valda, Panda. Tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Nosso amigo Marcelo lá do Vero Peso, dos prostitutos, chegou agora pra tomar todos. Se quer de nós, não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que dá-lhe, Tom! Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Tem músicas que fica marcado na mente. Essa canção aqui fica muito marcado na sua mente. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Alô, Chica Trindade, Edi! Titular. Mario! Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto. E a nega de luxo, Clavírio, também. Abraço! Teoricamente tinha que ser. Alô, gel! Apenas um objeto. Gel do Meto. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Alô, Henrique! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? E aí, Mário? Quando o amante quer ser algo mais. Meu amigo Mário, quando o amante, o carroça é fecha, é o nome da emoção, papai. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alanzinho, simplesmente romântico. Você chegou me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. A carroça da saudade. Você me amou do jeito que eu te amei. A dona da noite chegou. O que a gente fez, eu acreditei. E aí? Acreditei. Acreditei. Agora vem dizer que não me. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Santa Teua, o Eric, Luan, então Lucas, foi Luciano, David, então fica, e o Dig Dom. Então fica, oh. Lohane Araújo. Você me amou do jeito que eu te amei. Os bons que a gente fez, eu acreditei, acreditei, acreditei. Fala, Diel! Agora vem dizer que não me amou. Bora botar o trabalho na rua aí, Diel! E os bons, você nem lembra. Bora dançar com a mulher aí na frente. O seu amor, eu tirei essa mundiga aí, meu irmão. Com você, não me deixe aqui. Sem o seu amor, por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica, então fica, então fica. Oh, então fica. Divide a manhã, sai. Bora ver. E aí? Pode tomar as malas e vir morar no. Esperei aí, o celular tá descarregado, agora espera. Na cama. E os planos. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida. Com uma mini cópia sua. Dizendo amém, vem, neném. Não, quarta-feira ele manda ninguém. Ele vai ser o rei. Você diz lá, bem, que o corpo já tá dizendo amém. Dizendo amém. É só daquele naipe, meu irmão. Alô, senhor. Sim. É só daquele naipe. Olha o Robson Tocinho, desgraçado, o Éder considerado 3D. Já já o quarteto se for. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Bora roxar aí no meio do salão. Oi, me responde. DJ Tom, responde pra Leca aí. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Tom, tom, tom, tom. Quando respondi, oi meu bem na mesma. Máximo. Tchau. A dona. Fica com Deus. A dona. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo? A minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo? Compadre, agora vai ser o rei das agrovilas, né? No seu beijo, volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Cadê o franjinha? Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Bora ver, Pantera. Banda Mega Pop Show. Saudade quando a minha pergunta. tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem. Alô, Gel! A concorrência hoje tá grande, né? Hoje é só oi. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.